da galera, Super Pop, Super Pop. Me apaixonei pelo bulldog de fogo, não tem pra ninguém o que que eu vou fazer. Se todo mundo curte, se todo mundo segue, Super Pop, medalhando emoção, Super Pop, Super Pop. Eu sou mais o Super Pop. Vem fazer o S, vem se divertir de dizer lições de ninho no Águia de Fogo, Super Pop. Paraense. Eu aprendi o que é pura diversão. Depois que eu fiz um S no meu coração, bem diz a lições de ninho, agitando a galera, Super Pop, Super Pop. Me apaixonei pelo bulldog de fogo, não tem pra ninguém o que que eu vou fazer. Se todo mundo curte, se todo mundo segue, Super Pop, medalhando emoção, Super Pop, Super Pop. Eu sou mais o Super Pop. Vem fazer o S, vem se divertir de dizer lições de um ninho no Águia de Fogo, Super Pop, Super Pop. Eu sou mais o Super Pop. Vem fazer o S, vem se divertir de dizer lições de um ninho no Águia de Fogo, Super Pop. Vem se divertir de dizer lições de um ninho no Águia de Fogo, Super Pop.